5219 no pátio 3, chame pronto, pushback somente. Livre 971, não chame táxi.

4 horas, compreendi o POB 032? 32, aqui. Piado, grato, trips 219, pátio 3, pátio principal, segunda direita via Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Tenha um bom voo e ótima noite, o trips 219. E a pátio Índia Alfa, no ponto espera 1895, muito obrigada, boa noite. Well, 1168 and I know that 28 and I'll ride 121, that's 19. Watch 19, thank you. Cinco dois um nove, alinhar e decolar. 150 graus, 59. Alpha Juliet, standard 04, go 1168. Aos 30, controle 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Então, 3662 na final da ILS X-Ray. Baixa o travão. 3662, todo autorizado, 150 graus, 10 minutos. Ciente, pode confirmar o ajuste no 014? Afirmativo, 1014. Obrigado, então 3662. T62 ao 56, direito ao 219. Direito ao 219. T62 ao 4. Salvador, T62 de Bro. Norte, T62, chega a ver Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, T62. Comandante, boa noite, Gol 2043, tente da Tango, autorização a Guarulhos. Morante 2043, Tom Scott. Afirmo. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da pista 10, saída da EL, transição Motiva. 17 uniforme Zulu 90, segue até Bridge, uniforme Zulu 65, conforme rota. Controle 199.8, transponder 5192. Gol 2043, autorizado Guarulhos, nível 360 da EL, Motiva, apresulou 10, Bridge, apresulou 16, conforme plano 198, controle 5112, transponder. Reto 2043, para o Chico Reca também. Chamado. Torre, boa, Gol 9.6, vai passar externo, passou e travou o visor. Zero 9.6, ciente, o ajuste no 0.94, livre pouso no 0.950 graus, 5.9. Ok, 1014, livre pouso, pistão no 0.96. Salvador, Iguaína, Zonchanero, 63102, estabilizado. 6310, para reporte externo, baixado, checado. Tá lá. Baixo travado, 6390. 0096, solo 05, livre direita, 1219. Direita, 219, calibrando, tchau. 6390, pouso autorizado, 150 graus, 59, ajuste no 094. Livre pouso, 6390. Pouso, 096, também. Boa noite, 1096, siga de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 1096. É 310 ao 08219. Salvador, 6310, Xanera de Grão, Santa Cana. Boa noite, 6310, Alfa Juliette, Porta Medusa. Alfa Juliette, 6. Alfa 6310, está aguardando o bate-papo.